Um dos problemas de alguns clubes, enfim, não é só clubes locais, mas nacionais, é precisamente a aposta na formação dos jogadores da casa. Faz-se pouco. Estes clubes, e aqui o caso do Sampaense, têm tido essa preocupação, pelo menos agora, não têm tido tanto nos anos atrás. O alterar a responsabilidade de uma liga para uma pró-liga também obriga a mudar, enfim, todas esses objetivos? É evidente, é mais fácil para os jovens da formação jogarem numa pró-liga do que numa liga. Os níveis de exigência são certamente diferentes. Agora, parece-me que com os constrangimentos económicos que temos, com as dificuldades que temos, o futuro terá que passar obrigatoriamente sempre por uma aposta forte na formação. Nós aqui temos outro problema, é que os jovens chegam aos 18 anos e vão estar para fora. Pronto, felizmente alguns depois mais tarde também voltam e têm os seus empregos e continuam a jogar. Temos que continuar essa aposta, porque não há outra forma, é apostar nos jovens, tentar que o maior número possível de atletas chegue e deixe de ser sub-18, sub-20 e esteja apto para jogar na equipa sénior. Essa tem que ser a nossa aposta. A formação, no meu entender, tem que ser precisamente o formar jogadores para uma equipa sénior. E, portanto, daí também a importância de ter uma equipa sénior, e quanto mais acima, quanto melhor estiver quanto melhor for o campeonato que disputa, melhor é também, porque dá outro tipo de estímulo aos jovens atletas. Mas há que fazer, de facto, esta aposta forte na formação. E sem isso não há clube, e nos tempos mais próximos não há clube que resista. Estou a falar de basquete, estou a falar de futebol, estou a falar de hockey. Qualquer uma das outras modalidades. Eu acho que é inevitável. E andarmos a pensar que conseguimos fazer equipas sem isso, neste tipo de meio, ou se há um Benfica, um Porto, e se tem dinheiro que dá para ir buscar jogadores a todo lado, ou então temos que encarar isto desta forma, como uma aposta da formação, e a partir daí ir buscar o que não conseguimos e sim ir buscar fora. Mas ter o máximo possível de jogadores da casa. Esse é um dos objetivos e penso que neste aspecto está a ser bem concretizado. Um dos problemas foi a descida, e há pouco falou-me, já era difícil, enfim, há uns tempos atrás conseguir arranjar algumas verbas para comatar, enfim, toda a época. Com esta descida da Liga para a Pro-Liga e com, enfim, os constrangimentos que houve a nível local e a nível de subsídios, criou-se mais um problema. Como é que conseguiu dar a volta a isto para ter uma equipe, tentar ter uma equipe na Pro-Liga, enfim? Quer dizer, os custos logo à partida entre ter uma equipa na Liga e na Pro-Liga são distintos, não são tão mais baixos quanto isso, em termos de ser Liga ou Pro-Liga, são um bocadinho mais baixos sendo Pro-Liga. Tivemos de facto uma redução muito, muito grande em termos de subsídios, quer o subsídio da Câmara Municipal, que é público, quer em termos de patrocinadores privados. Continuámos felizmente a ter alguns patrocinadores privados que nos continuam a apoiar substancialmente e que já vêm apoiando desde há muitos anos, e já agora permito-me aqui chamar a atenção para os nossos maiores patrocinadores, continua a ser o município de Oliveira do Hospital, também os tecidos de Coimbra, que continuam a ser neste momento os nossos maiores patrocinadores. O comendador Serafim Marques também continua a apoiar, embora com menor expressão, mas de facto é graças a esses patrocinadores que continuamos a conseguir manter o barco, digamos assim, mas com dificuldade e portanto era preciso. Sabemos que é difícil neste momento em termos económicos para as empresas, mas de facto faz-nos pena, porque eu já tenho dito isto várias vezes, e quando falo em termos de basquete, não estou a falar só em termos de basquete, estou a falar, por exemplo, em termos de hockey aqui na cidade. Eu acho que uma cidade como Oliveira do Hospital no interior, a aposta tem que ser, ou deveria passar, em ter uma ou duas modalidades numa primeira liga, numa liga principal, em desportos amadores, porque é impossível fazê-lo no futebol, porque sabemos os números que isso implica. São números muito altos. Mas, se calhar, olhando para o basquete e também para o hockey, por exemplo, estou a falar das duas com menos dinheiro consegue-se... Com mais expressão aqui no Conselho, não é, é que estamos a falar muito menos dinheiro. As pessoas não têm ideia dos montantes, da diferença de montantes que estamos a falar. Nós conseguimos montar uma equipa para uma liga por um montante com um bocadinho mais de apoio, e não estou a dizer que tem que ser o apoio da Câmara Municipal, estou a dizer que com um bocadinho mais de dinheiro conseguimos ter uma equipa da Liga, mais o subsídio da Câmara Municipal, e conseguimos ter uma equipa na Liga. Não era muito. Se nós estivermos a falar de 20 e tal mil euros, ou 30 mil euros, não, isso já era suficiente para nós nos mantermos numa Liga. E a questão é, o que é esse montante, 30 mil euros, por exemplo, quando falamos no futebol? Não é nada. E, portanto, eu acho que gasta-se muito mais. Gasta-se muito mais nós aqui, na nossa realidade, talvez não, mas quando se chega ao Campeonato Prio, ou à Primeira Liga, já para nem falar na Primeira Liga, mas, portanto, temos que ter a noção desta diferença de realidades. E o que eu acho é que, portanto, todos nós conhecemos o Alvarense, que vem aqui jogar, toda a gente conhece o Alvar e conhece o Alvarense. Toda a gente conhece Barcelos, o Boca de Barcelos e o Barcelos de Basquete. Viana e outros. Toda a gente conhece o Sporting de Espinho, ou seja, o desporto em si pode ser um catalisador e pode ser um chamariz e uma atração. E eu acho que nestes sítios pequenos, como a Ladeira do Hospital, poderia o desporto também servir como uma atração do próprio concelho. E, como eu digo, não era preciso muito. Para os valores que estamos a falar, não me parece que seja algo extraordinário. E tenho pena quando vejo essa possibilidade e depois não temos meios para atingir. Isso faz pena. Estamos a falar do Sampaense Basket, estamos a falar deste trajeto e desta época que agora está numa fase de manutenção. O objetivo do Sampaense não foi conseguido, mas tem um técnico que, enfim, tem corrido um pouco este país, quer ao serviço da seleção, quer ao serviço de outros clubes. O ano passado estava aqui à frente da Oliveirense. Rui Alves, obrigado por estar aqui. Uma mudança, nós às vezes surpreendemos quando há assim estas mudanças. Sei que veio para aqui até através do ensino. O que é que o levou de facto a trazer até o Oliveira do Hospital? A maior parte dos meus amigos dizem que eu sou louco, mas eu acho que gosto de desafios e decidi que queria estar ligado ao basquete ao mais alto nível e que precisava de um projeto aliciante. A minha passagem pela Oliveirense foi ótima, eu adorei a experiência e queria repetir queria repetir essas sensações e acho que encontrar aqui, e de alguma forma estou a encontrar, não os resultados, mas as sensações e as experiências, e vim à procura disso e realmente tive muita sorte porque estou, na verdade, muito satisfeito com o que aconteceu até agora, com as condições que me foram proporcionadas, com as pessoas daqui, com a escola, com o apoio que eu sinto de todo lado. O clube é extraordinário. Estou muito contente. Lamento que realmente os resultados desportivos não... De facto, é o que falta e provavelmente será o mais importante numa equipa competitiva. Mas lamento realmente que os resultados desportivos não sejam de acordo com as expectativas que nós queríamos, não é? Não sei se mais ou menos realistas, mas que de algum modo fico triste e sinto-me responsável, naturalmente, mas é o único senão neste projeto, porque de resto estou a gostar bastante de estar aqui e não me sinto num sítio menos bom que estava na Liga, ou menos bom que estive 11 anos na Federação, ou menos organizado, ou menos, pelo contrário. Teve a oportunidade de dizer numa das conversas que eu tive consigo no início do campeonato que achava uma Liga muito competitiva, esta Pro-Liga muito competitiva dentro daquilo que é a Pro-Liga e que são os clubes. Ainda acham mesmo, agora nesta fase em que não consigo, enfim, ficar nos primeiros estados a disputar uma fase decida, ou manutenção neste caso, acha que há muito mais equilíbrio nesta Pro-Liga ou é um basquete diferente? Já me disse que a nível da arbitragem há muita diferença. Já me disse isso. De facto. Essas diferenças são assim tão notórias? Não, Não, não o disse como desculpa, mas disse como, como de situações factuais, quer dizer, o nível dos praticantes também é diferente. E admito que o nível dos treinadores também seja, não é? Mas acho que o dos árbitros é uma coisa que é notória, quer dizer, e que não é persecutória. Não, eu não vi que nenhuma arbitragem viesse prejudicar São Pense, mas são de facto, o nível da arbitragem é diferente. Agora, eu acho que a Pro League é competitiva e que há dois tipos de equipas, e nós encontramos ali num terceiro tipo que é o mais difícil de juntar esse puzzle. Há aquelas equipas que são de jovens, com miúdos de 18, 19, 20 anos, que jogam juntos há muitos anos, que fizeram formação todos juntos e que tiveram sucesso e que são das seleções nacionais e tal. Há o grupo, como por exemplo o Dragon Force, o Vasco da Gama e tal. E depois há aquele grupo de equipas com muita experiência, de jogadores que já são veteranos, que já jogam juntos também há uma eternidade, que jogam a passo, alguns que já jogaram na Liga e tal, casos de Sangalhos, por exemplo, não é? Estou a falar das equipas que ficaram à nossa frente, digamos assim, e nós temos um misto das duas coisas. Eu achei curioso há pouco quando falava na formação, o grande problema da formação, o principal problema quando se joga com jogadores de formação, é que precisam mais tempo. Eu se for buscar 5 jogadores estrangeiros de nível mediano, estão feitos. Eu chego aqui e digo, fazes isto e tu fazes isto, atribuo os papéis e agora vamos jogar basquete. Quando se pega num jogador e tem que se dizer, como é do lado direito, tens que passar com a direita, se é do lado esquerdo, tens que passar com a esquerda. Isso demora muito mais tempo, e às vezes não há esse tempo, não é? E às vezes não há essa paciência, e então, às vezes quando... E depois os jogadores têm que querer isso também, porque o problema é, se eu disser a um pai de um jogador de futebol, e ele, o seu filho vai ser o Cristiano Ronaldo, pois muito bem, ele pode faltar à escola, faz tudo o que for preciso para ser um Cristiano Ronaldo. Se for para jogar basquete é diferente. O meu filho tem os estudos, tem a vida académica, depois tem isto, depois tem aquilo, pronto. E depois tem aquele hobby que é o basquete, e que treinando uma hora e meia, 3 vezes por semana, nunca o consegue colocar realmente num patamar a este nível que nós estamos a falar. Portanto, isso leva mais tempo e obriga a um maior investimento por parte de todos, não é? E isso faz com que realmente, eu acho que isso na construção da nossa equipa, isso pesou um bocadinho. Porque eu acho que a equipa, este misto que nós temos entre experiência, jogadores da casa, que estão relativamente confortáveis, com jogadores que vêm de fora e que não são da casa, mas que depois se tenta adotar, e depois com jogadores que são novos e que estão a começar. Portanto, essa mistura não é fácil. E eu acho que... E depois, quando se começa a ganhar, depois as coisas tornaram-se mais simples. Mas depois também a vida é feita de expectativas, não é? E nós começámos a época com as expectativas muito altas, de repente já estávamos com as expectativas muito baixas, de repente já criámos logo uma ilusão muito grande e agora já estamos outra vez a viver o sofrimento da desilusão. Pronto, e as coisas... nem são tanto de uma maneira nem tanto da outra, não é? E temos problemas de basquete concretos e problemas técnicos e táticos. O que é que acha que é necessário? E o Rui agora está numa situação, enfim, a formação para si não é estranha nestes clubes, trabalhou também na federação a trabalhar com jovens. O que é que necessita o São Paense para poder, enfim, de hoje à amanhã não ter o problema que muitos têm de chegar ali, bater naquela porta e depois não passar? Há um trabalho que tem que ser feito. E penso que há uns tempos atrás também se acabava, pelo menos fazia, de fazer um trabalho de procura, de pesquisa de atletas, de captação de novos atletas, e às escolas, aproveitava os próprios jogadores séniores que estavam cá para fazer alguma desse trabalho. O que é que acha, Rui, que seria necessário sempre isso? Estamos numa fase, enfim, não digo, terá que se pensar já a próxima época, mas estamos numa fase, enfim, que tem que se repensar muita coisa. O que é que acha que seria necessário para um clube destes poder, pelo menos, não ter tanto problema de... Sabendo que há, enfim, os problemas de que nem todos querem jogar basquete, não é? Nos últimos 10 anos, este clube oscilou entre os cerca de 50 atletas inscritos e os 100. Portanto, que eu, em 10 anos, esta flutuabilidade significa realmente que houve anos que se trabalhou melhor ou pior, ou houve anos que se calhar choveu mais do que outros, porque tudo influencia a captação de praticantes. Esse é o primeiro aspecto. Portanto, nós não temos... O historial não é um historial de crescimento sustentado e, uhum. e não acontece. Isto não é uma crítica, não é? Isto não é uma crítica ao passado, porque nem sequer tem autoridade para o fazer. É uma constatação de números, tão somente como isso. Uhum. Eu acho que, daquilo que eu conheço da realidade do clube, e agora conheço-a bem, o clube tem muito bons treinadores, quer dizer, e estes jogadores que chegaram agora... à equipa sénior, os jogadores que estão a chegar à equipa, que passaram pela formação com treinadores como o Cláudio Figueiredo, por exemplo, são um grandíssimo treinador e conseguiram realmente um trabalho notável. Eu não ponho isso em causa. Do ponto de vista do recrutamento, há sempre um problema aqui, que é o problema de esbarrarmos com alguns limites, que são os limites demográficos. Imagine, se pegarmos nos números do último censo, nós temos 2.787 miúdos até aos 14 anos no concelho. Em 2011 tínhamos este número de miúdos. E nós temos a praticar basquete com esta idade, provavelmente 60 ou 65 miúdos. Se nós olharmos para a Académica de Coimbra, vou pegar um exemplo de Coimbra, um clube de Coimbra tinha que ter mais ou menos 380 minis. Tinha que ter 380 miúdos. Se pensarmos, se falarmos do Porto ou do Benfica, na freguesia de Campanhã, se calhar eles tinham que ter 1.500 miúdos desta idade a jogar basquete, e não os têm. Portanto, nós de alguma maneira estamos a tentar levar as coisas ao limite, e isso é ótimo. E não só, já estamos a tentar que, dentro do próprio concelho, e já em conselhos vizinhos, conseguirmos captar miúdos para ter mais jogadores e mais atividade. Só este ano, no final do ano passado, nós mobilizamos demos oportunidade a mais de 180 miúdos das escolas do primeiro ciclo, aqui da sede do concelho, de experimentarem mini-basquete. Com a participação dos nossos jogadores, e demos essa experiência. E estamos a fazê-lo continuamente. Ainda agora, na edição que vamos ter da Taça dos Santos, vamos tentar transformar esse fim de semana num fim de semana de basquete, no sentido de recrutarmos mais e mais. Ou seja, nós, as nossas inscrições estão sempre abertas, nós estamos sempre à procura de ter mais jogadores, porque nós, de facto, se tivermos mais jogadores, vamos conseguir ter melhores jogadores. E é esse o nosso objetivo, sendo conscientes de que em Sampaio de Gramaços a população é muito reduzida, não é? Tem que sempre vir ao grande meio urbano. Nós, quando fizemos uma atividade lá com os miúdos da escola lá, quer dizer, mais de metade eram nossos jogadores. Isso é uma coisa que nos enche de orgulho, quer dizer, mas ainda assim, mas que nos limita de alguma forma. Nós queremos mais e mais e mais, e às vezes não temos por onde crescer. Eu acho que ainda temos por onde crescer. Nós queremos crescer mais, nomeadamente também ao nível do basquete feminino, não é? Que também é uma potência, digamos assim, até do ponto de vista internacional. É uma coisa que agora está na voga, digamos assim, e pronto, e basicamente o que queremos é fazer, continuarmos, já fizemos e vamos continuar um conjunto de iniciativas para potenciar o aumento dos praticantes, para fazermos com que realmente, havendo mais jogadores, consigamos ter melhores jogadores. Já vamos falar, enfim, também das camadas jovens e da Federação. Nuno Marcos, há um projeto, e o Sampaense entrou num projeto em abrir, penso que um núcleo em Tábua. Qual é o feedback que tem tido ao longo deste tempo? Como é que tem sido? Como é que nasceu essa ideia, esse tipo de parceria em Tábua? Esse projeto já tem alguns anos, surgiu de um começo de treinos, um evento que eu já não estou bem recordado na altura em termos de basquete, mas foi um grupo de atletas, de miúdas que se juntou, e portanto tivemos essa percepção. começaram a treinar, começámos a levar lá um treinador e no ano seguinte protocolizámos, fizemos um protocolo com o município de Tábua e portanto começámos a ter as coisas mais efetivas, com o pavilhão definido, com os horários, com o subsídio, com tudo direitinho. E não só em termos de feminino, mas também em termos de mini-basquete. E, portanto, é um projeto que está a avançar, tem corrido bem. Quantas vezes por semana? Os treinos do feminino são duas vezes por semana, duas, três, há alturas em que são três. Alguma superioridade feminina em Tábua? Em Tábua temos um escalão, portanto, esse grupo de raparigas acabou por formar um escalão e, portanto, têm crescido e têm feito... Foi mais fácil de arranjar. Começou por aí, não quero dizer que seja uma predominância, mas de facto... Não, com as notas, que há um maior tendência, como disse o Rui, de elas poderem... Sim, mas pronto, não sei bem qual terá sido ali a causa. Sei que era um grupo de raparigas que gostou de basquete e portanto a partir daí as coisas começaram a crescer. Temos pena de que não tenhamos mais escalões. Temos neste momento um escalão de sub-19 femininos. Temos pena de não ter mais escalões, porque temos algumas miúdas sub-14, outras de sub-16, mas tivemos que concentrar tudo depois nas sub-19 para podermos ter uma equipa. Portanto, não temos um grupo, um número, nem temos o número que gostaríamos para poder ter um escalão de cada um. Uhum. No mini-basket temos alguns jovens a praticar no Conselho de Tábua, também não temos o número que gostaríamos, mas esperamos também ainda este ano conseguir aumentar. Vamos fazer também um torneio de mini-basket em Tábua, estamos a programar também algumas ações na escola, a ver se este número cresce em Tábua. Eu tinha uma visão, tinha uma ideia, algo que eu gostaria que se verificasse, que era, eu gostava muito que no futuro o Oliveira do Hospital tivesse, por exemplo, mais um masculino e em Tábua que se direcionassem mais para o feminino. Achava interessante cada um direcionar-se para um género. Sim. E está à semelhança, por exemplo, do que acontece na Figueira da Foz, que tem o Sporting Figueirense para as meninas e tem o ginásio para os meninos. E, portanto, era algo interessante, podendo depois arranjar-se o transporte e até às vezes treinarem aqui as raparigas e depois... Pronto, podíamos arranjar aqui várias fórmulas para isso, mas parece-me que poderia ser algo interessante e interessante inclusivamente para o município de Tábua, porque eu, quando estou a falar disto, estou a falar até em termos de séniores no futuro, porque não... Criar uma equipa sénior feminina em Tábua poderia ser algo interessante e, como eu digo, em termos de valores, em termos de projeção que dá a uma cidade ou uma vila do interior, ter uma equipa num escalão principal parece-me que, de facto, é algo que poderá ter os seus dividendos. É porque serve de incentivo também para... Serve de incentivo, serve de promoção do concelho, divulgação. Acho que há muito retorno que se pode tirar desse efeito. Oliveira do Hospital é um dos concelhos do Distrito de Coimbra que mais oferta tem no âmbito desportivo a nível de modalidades. Sim. Isso cria alguns problemas. Enfim, eu falo isto porque estive ligado ao hockey muito tempo e sei que era isso. Havia muitos miúdos que optavam por uma modalidade e depois, passado 1, 2, 3, 4 anos, mudavam a modalidade. Essa fartura, às vezes, também cria alguns problemas. Cria logo à partida porque, como disse há pouco o Rui, nós não temos uma população muito grande, não é? Portanto, e cada vez... E dentro desses escalões, para fazer um escalão... Cada vez são menos. Nós verificamos que cada vez a população está a diminuir e a natalidade está a diminuir e, portanto, a tendência é de cada vez haver menos crianças e cada vez haver menos miúdos e, portanto, se há menos miúdos, vai haver menos pessoas, menos atletas para os vários desportos, não é? E, portanto, não vão ser... Vai ser difícil e vai ser cada vez mais difícil termos os escalões mais pequenos e, portanto, há que fazer aqui um trabalho de captação muito grande, porque a oferta hoje em dia, não só a oferta desportiva, nós temos uma concorrência muito grande, que é a PlayStation, que é a televisão, computadores, tudo isso que hoje... E muitas vezes que é a própria escola, porque os miúdos saem muito tarde da escola. Mas querem dar mais. mas que seja para uma boa coisa, que seja para o desporto, exatamente. Por exemplo, para fazer desporto, isso era ótimo. Mas, de facto, nota-se que saem cada vez mais tarde, depois ainda têm trabalhos de casa para fazer, e, portanto, o tempo que eles podem dispor, que as crianças podem dispor para si e para outras atividades extracurriculares, é diminuto. E, portanto... isto também não é fácil muitas vezes, porque eu sei que há crianças às vezes que gostariam de praticar desporto e não têm tempo, não podem. Pois há aquele problema dos transportes. Vocês certamente devem ter de levar as crianças, levar os miúdos para os treinos àquela hora. Isso tem sido, têm conseguido gerir isso? Sim, nós já houve um ano, houve mais do que um ano, em que fazíamos o transporte à saída da escola para o pavilhão. Entretanto, verificámos que a maior parte das vezes os pais conseguem levar ou organizam-se e levam mais um amigo. Por exemplo, também levo o meu filho e levo mais um ou dois amigos e, portanto, os pais vão-se gerindo e não tem havido essa necessidade, mas temos uma carrinha disponível e pessoas disponíveis para o fazer. Infelizmente, mas não tem acontecido, não tem havido essa necessidade. Poderá, e estamos a estudar a possibilidade de realmente fazer, nós temos também ainda o protocolo com a ponta das três entradas e com o agrupamento, e portanto de fazer algumas viagens para ir buscar atletas mais dessa zona e que estão a estudar na escola da Ponta das Três Entradas. Também lá temos há uma equipa de desporto escolar, aliás há várias, tem desporto escolar virado para o basquetebol. Também já temos tido algum retorno dessa situação no passado e vamos continuar a fazê-lo, também é uma das nossas apostas. Estamos a falar de basquetebol do Sampaense, já vamos falar do pavilhão e do imbróglio que às vezes o pavilhão causa e que tem que andar de mala às costas, de calções a meio do caminho, e já iremos falar então do que importante tem esta Taça Hugo dos Santos este fim de semana para o Sampaense, que é parte também integrante de toda esta organização. Antes, porém, falava aqui com o Rui e uma provocação só depois de 11 anos. Dizia ele, ao fim de 11 anos esperava que houvesse um telefonema, uma carta, uma justificação, mas nada. Saiu assim tão mal na altura da federação? Ei, o que foi desenterrar agora? Saiu assim tão mal? Não, isso foi na altura com o... De facto, isso diz respeito ao ex-presidente da federação, e eu... Tenho que o dizer que o atual presidente, então diretor técnico, foi uma pessoa que sempre apostou em mim, sempre confiou em mim e que mesmo nesse processo foi uma pessoa super correta comigo, o professor Manuel Fernandes, o atual presidente, e com a qual eu tenho uma ótima relação. Mas na altura, porque são 11 anos ligados à sim, federação, não é? Mas era um hábito da federação, não foi só... Ou seja, infelizmente não fui o único que enfim, que o processo de substituição dos colaboradores era feito de uma forma, enfim, quase administrativa. E eu na altura entendi que, e tornei público, que eu acho que merecia outro tipo de cuidado. Há uma história curiosa que eu penso que não me importo que seja pública, mas acho que, nem, que eu pessoalmente acho que nunca a contei a ninguém, que foi na altura da possibilidade da minha, de eu trabalhar num clube, que no caso era Oliveirense, e trabalhar com a federação, ou seja, manter o meu vínculo à federação. Houve uma exigência, ou seja, quando o Oliveirense queria contratar os meus serviços, a federação queria impor uma exigência ao Oliveirense, um papel assinado, como eu poderia manter-me nos dois sítios. E passado um mês ou dois, dispensaram-me, supostamente por eu ter assumido um vínculo, ou seja, eu ainda hoje não percebo porque é que saí, provavelmente por questões pessoais, digo eu, da altura, da direção da altura. E pronto, e de facto foi o que aconteceu, mas é um assunto que ficou resolvido porque também não tinha solução, não é? Se por acaso o convidassem agora para fazer parte, enfim, de um projeto das seleções, estava disponível? Não é uma coisa que eu pense... Eu vou-lhe contar uma coisa que é curiosa, que é, eu nunca... A primeira vez que eu decidi que queria ser treinador de basquete foi há uns meses atrás, quando o Sampaense me convidou para ser treinador, porque eu de facto tudo o que me aconteceu na minha carreira como treinador foram coisas absolutamente ao acaso, e eu olho para trás e digo, como é que eu em 2007 estive no Eurobasket, um ponto altíssimo, mas foi por acaso, foi porque um dia um treinador saiu e o Valentim Melnichuk liga-me e eu estava livre e fui ver um jogo à Hungria e acabou por e tal, e vim e fiz um vídeo, ele gostou do vídeo e tal, fiquei na equipa técnica, de repente a equipa apura, se estou no Eurobasket com 20 anos, 20 e poucos anos, como treinador, quer dizer, eu alguma vez ia pensar, eu dizer, não, eu vou fazer isto porque depois chego ali, ou chego... Nunca pensei que estou, ou seja, eu não estou a pensar, eu estou aqui no Sampaense porque para o ano isto corre bem e eu vou para o clube tal e depois mudo para a liga, para, não tenho nenhum, nunca fiz nenhum dos planos. Quando eu tive que pensar assim, eu quero continuar a ser treinador ou não, ou vou estar aqui na minha escola e arranjo uma equipa de miúdos e treino outra vez, porque não sou, quando se fala, treinar a liga, ou treinar a Pro Liga, ou treinar os sub-14, para um treinador que treina por compromisso, que é o meu caso, que não treino por dinheiro, é basicamente a mesma coisa, quer dizer, não é a mesma coisa, mas é quase, por isso não é tanto isso, mas é mais ir atrás do desafio e agora, se me dizem uma seleção, é uma coisa que eu nem equaciono, nunca pensei sobre isso, não tenho essa ambição nem essa expectativa. Já estive lá tantos anos e sei que não é muito diferente daquilo que eu estou a viver noutros sítios. Eu adoro o tipo de trabalho de seleção porque é fazer o que se faz numa época num mês. Isso para um treinador é um desafio enorme porque tudo se passa à velocidade da luz, não é? Mas isso é o bichinho de ser selecionador, é esse, e isso fica. Mas de resto, mas pensando nisso como estatuto ou como promoção, agora tenho uma seleção, não penso nisso, nem é coisa que me realiza. Mas sabia que sendo um dos treinadores, enfim, que tinha, enfim, uma qualificação técnica alta, eu não sei se hoje ainda se mantém, enfim, dos poucos. Que somos tem. Três. Pronto, como disse, está aqui muito, muito escolhida, muito selecionada, saberia que poderia ter essa hipótese de ser chamado para qualquer um desses trabalhos de seleção ou de um clube, sabendo, enfim, toda a formação que tinha, toda a capacidade que tinha, sabia que poderia ser chamada ou poderia ser chamado para fazer esse trabalho numa seleção ou outro lado. Eu felizmente quando saí do Oliveirense tive algumas abordagens de diferentes projetos e isso deixa-me satisfeito, não é? E é o reconhecimento do trabalho que eu faço e eu fico contente com isso. Agora, eu não estou no Sampaense a pensar que para o ano vou estar no clube A, B ou C, eu que posso chegar à seleção A, B ou C, não tenho nada essa forma de trabalhar. Também não me desiludo. O Rui é professor nesta altura, não conseguiu conciliar, enfim, ter o Sampaense e Oliveira do Hospital, onde está a exercer, conciliar algumas coisas. Isso também, de facto, ajuda a fazer o que gosta num local em que gosta. Penso que o ser professor é uma coisa que faz com agrado na área que neste momento... Poupo dinheiro, basicamente. Basicamente, a vantagem disso é poupar dinheiro, é a única coisa. Rui, agora, e já vamos falar da taça dos Santos, qual é agora o passo importante que o Sampaense tem que fazer nesta fase de manutenção? O que é que acha que... Para já começar a ganhar jogos. Nós temos 5 finais. Nós basicamente faltam-nos 5 jogos. Levamos um jogo de atraso, ou 2 jogos de atraso, digamos assim, duas vitórias de atraso para os outros. Em 5 jogos ter 2 vitórias de atraso. E este jogo Estoril correu mesmo mal. Eu diria que o resultado correu muito mal, mas muito mal mesmo. O jogo em si correu, um quarto correu mal, mas esse quarto manchou todo o bom trabalho que se fez no resto. Portanto, quando no segundo período desunimos-nos, perdemos, tivemos dificuldades em atacar a defesa do tipo zona que o Estoril fez e nós próprios tivemos dificuldades em lidar com essas frustrações e com o facto da bola não entrar e com o facto dos árbitros e tudo mais. Eu penso que já lhe disse isto, que a mim compete-me arranjar soluções e não encontrar desculpas. Mas, de facto, nós, a nossa equipa, para ter sucesso, tem que estar por cima dessas coisas todas, e nem sempre conseguimos estar. Nós às vezes conseguimos estar a um nível que podem nos apitar o pior do mundo e nós conseguimos ter sucesso. Podemos falhar as bolas todas, podemos falhar os lançamentos todos três, mas conseguimos ter sucesso. Mas não somos tão bons, não somos tão competentes ao ponto de poder hoje ter um dia mau e desunirmo-nos, por exemplo, e ainda assim esperar vencer. Somos altamente penalizados sempre que não funcionamos certinhos como um relógio, quando há alguma coisa na engrenagem que funciona mal, somos muito penalizados, porque não somos tão melhores que os outros. Se me pergunta, somos melhor que a equipa do Estoril? Eu acho que somos. Nós, como equipa, tínhamos a obrigação de vencer este jogo em casa. Eu sou o primeiro a dizer culpa minha e tínhamos que vencer aquele jogo. Não, não tenho dúvidas nenhumas. Mas também sei que não somos tão bons, tão melhores que o Estoril, ao ponto de podermos jogar isso e não respeitarmos os adversários, e não respeitarmos as decisões dos árbitros, e não assumirmos o papel que cada um tem na equipa. E, ou seja, há um conjunto de outras coisas que, se nós não formos realmente muito certos, muito disciplinados, com muito rigor, cada posse de bola ser tratada com o máximo de rigor, disciplina, que não é fácil. E, portanto, as 5 finais que nós temos, o que eu espero como treinador é que possam realmente representar isso, a disciplina, o rigor, o trabalho que temos tido durante a semana. Agora, pronto, nem sempre é fácil, porque temos trabalhado muito, mas também não temos trabalhado tanto quanto um treinador desejaria. Estamos a falar do Sampaense e agora falava com o Dr. Nuno Marques. O objetivo, enfim, desta época está praticamente traçado, agora é a manutenção, é tentar assegurar. Sim. Este. E vamos consegui-lo. E, sabendo que vai ser, como disse o Rui, vão ser muitas finais, não é? Para testar. Mas acredito não só no treinador, não é para ele estar aqui à frente, mas o Rui tem um lema, não é um lema, mas fala nisso muitas vezes e, portanto, é quase um lema, que é acredita no trabalho. Eu também acredito no trabalho e acredito que com o trabalho vamos conseguir e vamos conseguir assegurar manutenção. A manutenção. Estou convicto disso. Falamos agora da taça, que cai mais um ano em Oliveira do Hospital. Há pouco eu dizia que o ano passado o Rui estava do outro lado, não é? Estava numa conferência de imprensa a fazer a apresentação da taça Lúcio dos Santos, agora está, enfim, do outro lado. A importância que tem um evento destes, enfim, para uma zona e para uma região que tem um clube de basquete como o Sampaense, com já a tradição, e trazer, enfim, a modalidade para o interior do país. Já não é o primeiro ano, nem o segundo, mas, enfim, e estando tão ligado o Sampaense como está, desde o início. A importância que, de facto... Eu disse também, quando foi da conferência de imprensa, que isso, de facto, é um dos pontos altos, se calhar está nos 3 ou 4 pontos altos da época, em termos de séniores de basquetebol masculinos. E é evidente que, sendo o nosso clube, sendo o único clube de basquetebol do concelho, somos, como é evidente, os mais beneficiados, digamos, com a visibilidade que a taça traz a este desporto. E, portanto, a esse nível somos realmente beneficiados com a realização aqui da taça. É de facto um ponto alto, é excelente para divulgação, promoção da modalidade e para a captação de jovens atletas, que é o que nós pretendemos, e é também por causa disso, com esses objetivos, que temos algumas atividades. Vocês vão ter um dia em cheio, desde jogos mais jovens. Sim, procuramos, até à noite, com jogo. Procurámos preencher o fim de semana e, portanto, de maneira a termos sempre basquete no pavilhão municipal. Aproveitámos, por um lado, a oportunidade de termos o pavilhão municipal disponível. E, portanto, tirando as horas que os clubes participantes na Taça dos Santos necessitam para treinar, porque também pediram à Federação para treinar, tentámos aproveitar tudo o resto que era disponível até ao final da Taça dos Santos. Depois já não faria sentido também, porque já é fim de festa, não é? E, portanto, aproveitámos amanhã de mini-basket. Vamos ter mini-basket com um encontro, um convívio mini-basket aberto a todos os jovens do concelho, a quem quiser participar, que vai começar por volta das 11 e pouco. E, portanto, fica aqui também já agora o convite a todos os jovens para virem experimentar o mini-basket. Vamos ter à mesma hora um convívio mini-basket, portanto, vamos no mesmo local, vamos também ter uns jogos um bocadinho mais sério com a nossa equipa de minis 12 e com equipas convidadas, nomeadamente a Oliveirense, que é um dos participantes em termos de cenas. Depois, ao início da noite, às 8h30, temos o jogo da Proliga com o Belenenses, Sampaense-Belenenses, e no dia seguinte, às 10h30, temos um jogo de sub-14 com o Ginásio Figueirense B. E portanto, a seguir, como ainda pensámos em fazer outro jogo de formação, mas não temos horário para tanto, porque este ano a final também é relativamente cedo, é às 3, por ser no pavilhão com alguma antecedência, e portanto não deu para mais, mas se mais desse para fazer, mais faríamos, e portanto tentámos preencher ao máximo este fim de semana. E, para além disso, temos os nossos sub-16 este fim de semana a competir na fase final distrital de sub-16 na Figueira, que foi um evento que tentámos trazer para aqui também, para fazer também esse evento aqui. Já tínhamos uma série de condições asseguradas, mas infelizmente não foi possível concretizar, e portanto ficará para uma próxima oportunidade, mas parece que vai ser um fim de semana rico em basquetebol, e espero que isso também nos traga algum retorno em termos de jovens praticantes, porque de facto é uma necessidade que todos os clubes sentem, julgo eu, que é de ter mais e mais e mais praticantes. Eu tinha-lhe dito há pouco, para enfim, quase fecharmos esta conversa, o pavilhão Serafim Marques, enfim, tem tido um problema ultimamente, já não é só de agora, andam sempre de casa às costas. É um problema que cria enfim, enormes problemas às equipas que estão, enfim, a jogar os primeiros segundos, quando isso acontece, e depois têm que vir de calções para o pavilhão municipal. Felizmente ainda há o pavilhão municipal a cerca de 2 ou 3 quilómetros. Nem sempre poderá, não está disponível. E nem sempre está disponível. Este é um problema é um problema muito grave. E é um problema grave porque, para além dos constrangimentos que nos causam, ainda agora neste jogo com o Estoril, nós perdemos o fator casa. Porque o facto de irmos jogar ao pavilhão municipal e começarmos logo o jogo, porque não havia condições com a umidade que estava, nem sequer começámos o jogo no pavilhão Serafim Marques, em São Pai, decidimos logo fazer começar o jogo no pavilhão municipal, mas a verdade é que não são as nossas tabelas, não é o nosso campo, é diferente. É tudo diferente. Portanto, para uma equipa que treina lá em cima no nosso pavilhão, no pavilhão Serafim Marques, vir jogar aqui ao pavilhão municipal com outras tabelas, é como se estivesse a jogar fora já. E, portanto, totalmente diferente. É totalmente diferente. De maneira que perdemos um pouco esse fator casa. E, portanto, para nós é um constrangimento muito grande isso acontecer. Qual é a solução? A solução existe, mas é caríssima. E o problema é que não há meios para conseguirmos resolver a situação. Portanto, já pedimos, já estudámos a situação, implicaria investimentos muito avultados. E, portanto, poderá eventualmente... Estamos a ver se conseguimos eventualmente enquadrar isto em algum tipo de apoio. Temos de eficiência energética, que agora há quadros e há apoios para isso. Mas como que possam, sim, que possam. Estamos a pensar nisso, mas não é uma solução fácil. Para fecharmos, Rui Alves, está aí o Belenenses, mais uma dor de cabeça, não é? Como disse, 5 finais, está o Belenenses e está uma taça, enfim, que o prestígio que tem, que acaba por vir outra vez para o Oliveira do Hospital. 4 clubes. Enfim, que os conhece bem. Não sei se quer fazer um prognóstico. Só no fim de jogo. Só no fim de jogo. A importância que tem um evento destes aqui, e agora que está do lado de cá, não é? Não está o ano passado, como estava com o Oliveirense. Enfim, a importância que tem. E o Belenenses, que vem aí. Eu gostava, antes de voltar só um pouquinho atrás, para dizer isto com orgulho, E eu diria com vaidade, porque também não tenho praticamente nada a ver com o assunto, mas de facto as nossas três equipas da formação conseguiram jogar as fases finais distritais, portanto são as equipas que fazem parte do lote das melhores equipas do distrito. Quando falámos em termos mais quantidade para termos melhores jogadores, de facto na formação isso é o reflexo do trabalho dos treinadores, e fico muito satisfeito e muito orgulhoso com isso. As nossas sub-19 femininas, portanto o projeto que está em Tábua, conseguiram a participação na fase final distrital. Os sub-18 masculinos jogaram o fim de semana passado a fase final distrital, e no fim de semana da Taça Hugo dos Santos os sub-16 masculinos vão jogar a fase final distrital também, que infelizmente não é em Oliveira do Hospital, como tinha que ser, na minha opinião, como tinha que ser, porque não faz sentido um evento desta natureza depois privar as pessoas de Oliveira do Hospital de terem que ir à Figueira da Foz para ver para ver um jogo quando poderia ser feito cá, quando não um ponto alto da federação, mas enfim. Mas todo este conjunto de resultados, como disse, mostra o trabalho que está a ser feito e desenvolvido nos diversos escalões e no clube. E eu acho que isso eu não queria deixar de referir isso e dar os parabéns aos meus colegas treinadores que são responsáveis por isso. Agora, se permite só uma parte, os sub-14 também tiveram direito a participar na Final Six. Na altura optámos por não participar porque foi uma altura complicada era um modelo, e o modelo de organização não nos agradou. Obrigar os miúdos a fazer 5 jogos normais em 2 dias e meio. É complicado. Sexta, fazer um jogo. Sábado, 2 jogos. Domingo, 2 jogos. Jogar todos contra todos. Parecemos algo exagerado e aí dissemos que não. E as consequências. Haveria muitas coisas a falar e a rever dos quadros competitivos da nossa associação, mas de qualquer maneira não é isso que interessa. Relativamente à questão que me coloca do Belenenses, é de facto o próximo problema que nós temos para resolver. Esta semana também já... Porque depois o produto do jogo não é o jogo em si, não é? Esta semana já foi uma semana complicada para nós. Ontem já tivemos que ir treinar à cordinha, temos jogadores que estão doentes, temos poucos jogadores, já nos limita, já não temos número suficiente para treinar. Enfim, ainda assim nós vamos preparar-nos o melhor possível para conseguirmos a vitória, que nós precisamos muito e estamos desesperados, porque de facto das 7 finais que nós temos para disputar e não 5, nós precisamos de as vencer. E relativamente à taça, eu sou sincero, este foi o ano em que eu acompanhei menos, porque eu, como não conhecia a Pro Liga, então eu todo o tempo livre que eu tenho vejo jogos da Pro Liga e tento conhecer os jogadores e as equipas da Pro Liga para estar mais por... E também, como não conhecia a realidade do distrito, todo o tempo que eu tento conhecer mais a realidade aqui do distrito, da formação, daqui das coisas que se faz cá, do que propriamente ver Liga e Euroliga, que é uma coisa que eu adoro também de ver e que também estou um bocadinho por fora este ano. Mas eu penso que vai ser extremamente competitivo. É difícil dizer à partida. Nós, o Oliveirense acabou por há pouco tempo atrás ganhar no Dragão Caixa, tirou a invencibilidade do Porto no Dragão Caixa, portanto. Isso, Porto que isso, regressa isso, também agora aos campeonatos, não é? Sim, o Benfica, que já é o segundo taça canha aqui o Benfica tem de facto o plantel mais forte. O Benfica tem, em termos de condições, à partida, digamos assim, seria o Benfica a equipa mais favorita. Tem que ser o Benfica a equipa mais favorita. O Ovarense é um outsider? O Ovarense não é de facto um outsider, é uma equipa muito que tem altos e baixos e o Félix Alonso é muito bom treinador, não é? Ele já cá esteve. É muito bom treinador e é um grande motivador, e eu penso que ele vai conseguir motivar a equipa para a taça e que vai conseguir pô-los a jogar a um bom nível. Por isso acho que vai ser realmente um fim de semana muito interessante em termos de basquetebol, do melhor que nós temos no nosso país. Estamos praticamente no final desta entrevista e deste trabalho, enfim, mostrando um pouco aquilo que o Sampaense vai fazendo. Alguma coisa, doutor, que gostava de dizer que eu não procurei, não é? Porque depois da conversa, nós tínhamos aqui conversa para mais quase uma hora. Sim, e quando a paixão é grande, neste caso pelo basquetebol, pelo menos da nossa parte, teríamos aqui muito para falar. Mas de facto, que havia algumas perguntas que eu gostava de lhe fazer: quanto é que gastou, quanto é que está a gastar, onde é que pensa arranjar dinheiro, mas nós sabemos que sofrem, sabemos qual é o problema, e também eu já disse que não está cá para isso. Não trouxe os livros. Sabemos que é complicado, mas... Não, eu até partilho tenho um bocado a noção de que nós pertencemos a uma associação, não, as contas são públicas e portanto não, que todos os sócios têm o direito a saber, e portanto não é por aí, não é problema nenhum. E portanto, quando quiser fazer essas perguntas, eu procurarei responder da melhor forma. Não, o que eu gostaria de dizer é de facto que Nós temos feito este esforço enorme, e eu sou uma pessoa que vem da formação, este ano estou também ligado aos séniores, mas nos últimos anos sempre estive ligado à formação, e portanto o Sampaense Basket é um clube que se pretende formador. Gostávamos muito, e o objetivo era realmente termos uma equipa por cada ano de nascimento, ou seja, ter uma equipa do ano 2000, outra de 2001, portanto, por cada escalão ter duas equipas, uma por cada ano, e quando chegássemos a esse patamar, a esse objetivo, estou certo que teríamos a melhor formação da Zona Centro. Não tenho dúvida nenhuma, porque acredito nos nossos treinadores. Nós temos feito um investimento muito grande em termos humanos. O Realves, aliás, o professor Realves, vem na sequência dessa nossa preocupação com a formação. Como eu disse há pouco, nós acreditamos no trabalho e que com trabalho se consegue qualquer coisa na vida. Portanto, nada se consegue sem trabalho. Agora, é evidente que para se conseguir a excelência é preciso ter bons professores. E neste caso, transportando para o desporto, é preciso ter bons treinadores. Portanto, eu posso ter miúdos muito bons. Se não tiver bons treinadores, eles podem começar no início, se fazem malabarismos e conseguem e tal, porque são atleticamente mais fortes. Mas chega um ponto em que quebram. E o que nós notamos no Sampaense é ao contrário. Nós temos, às vezes, miúdos que não, se calhar não têm tanta destreza, digamos, como os outros em igualdade, e portanto nos escalões mais baixos até se nota algum desnível para baixo, e nós com o trabalho temos conseguido atingir os outros e estamos a disputar fases finais com os outros, e portanto isso dá-nos muito gozo verificar isso. Temos casos de miúdos que com problemas de obesidade, problemas familiares, problemas de concentração, e que ao fim de uns X anos a jogar, até miúdos que já andavam em psicólogo, o basquete deixaram tudo porque conseguiram criar o seu espaço. É um papel da formação. É um papel da formação. Isto é que é importante. Eu acho que eu gosto muito dessa parte da formação e do desporto pelo desporto. Mas hoje é essa mentalidade. Eu ainda me lembro há tempos, quando eu, enfim, passei a minha carreira de treinador em hóquei, eu lembro uma vez que pedi as notas do final do período ao pai, e vieram o pai e a mãe zangar-me, porque com que direito é que eu tinha as notas, sabendo que o miúdo não tinha tido grande aproveitamento, e portanto havia ali problemas. E portanto hoje esse já não é um problema que acontece, felizmente, pelo menos com tanta frequência. E posso lhe dizer também que no ano passado fui à entrega, por exemplo, só para acabar, fui à entrega dos prémios de mérito da escola. E com muita surpresa minha verifiquei que uma percentagem muito grande dos prémios entregues eram miúdos de basquete, alguns que eu não fazia ideia, de sub-18 que eu não sabia, e sub-20 que eu não sabia que realmente eram tão bons alunos. Não, eu sabia que eles eram bons alunos, não sabia que eram tão bons no escômetro geral. Uhum. Isto para lhe dizer que o desporto também potencia a excelência. Aquela ideia de excelência no ensino. Aquela ideia de estás castigo, não vais jogar basquete. Pois temos que tentar combater um pouco isso. Não é fácil muitas vezes, mas de facto o desporto acho que fomenta a concentração, acho que é um elemento muito importante na vida dos jovens, e esta situação que eu lhe estava a dizer dos bons alunos é curioso que se verifica, e acho que toda a gente, cada ano de desporto, é que geralmente os melhores alunos são os melhores atletas. Isso tem a ver com o poder de concentração e tem a ver com aquilo que os treinadores também... A disciplina, isso tudo. E, portanto, o basquete, nós ali procuramos, seja também uma escola de formação de pessoas, de atletas, e ajudá-los também na escola, naquilo que nos é possível. Temos uma sala onde eles quiserem podem estudar antes dos treinos. Não é tão utilizada como gostaríamos, mas vai havendo um ou outro que vão utilizar. E, portanto, o que eu queria acentuar era de facto, essa nossa aposta na formação, que tem que continuar, daí também a aposta na formação dos treinadores, porque é muito importante. E, a seguir, temos os séniores, que já têm uma vertente diferente, mas que também têm que ter esta vertente da formação. E acabam por vir mais tarde. Sim, tem que ser ali um veio da formação. É o que eu digo, tem estas dores de crescimento, custa um bocado, o Realves de vez em quando sofre um bocadinho com esta situação de ter muitos jovens e de haver a tal situação de ter várias componentes ali dentro da equipa, mas como eu digo, é isso que temos de trabalhar, e é essa aposta que tem que ser, é essa aposta que nós fazemos aqui no Sampaense. Rui, para terminar, está em Oliveira do Hospital. Quanto é que eu gasto? Não. Está em Oliveira do Hospital, já o disse aqui, é professor aqui e, portanto, logo aí tem, faz o que é o seu dia-a-dia, a sua vida, que faz certamente com muito gosto. A isto consegue juntar o basquetebol. Está, enfim, na sua praia, como costumo dizer. Olhe, eu de facto não gostava de terminar sem fazer o reconhecimento. O reconhecimento público aos meus dirigentes pelo trabalho que fizeram, os de agora e os de antes, porque realmente no interior fazer o trabalho, por Sampaense há poucos anos atrás no terceiro lugar, terceiro classificado da liga, ou seja, a qualidade que foi feita no trabalho de formação, não sempre se calhar com a expressão que podia ter sido feita e tudo mais, mas o trabalho que se foi fazendo, isso tem um mérito tremendo, porque num clima de muita adversidade, e quando digo clima digo em todos os aspectos, é bastante difícil, é bastante penalizador. Eu cresci no distrito do Porto, onde realmente as pessoas se queixam de distâncias de 5 km, não é? E depois estive no distrito de Aveiro, onde de Oliveira das Meias à Gafanha, os pais não iam levar os minis porque era a Gafanha da Nazaré, quer dizer, e estamos a falar de meia dúzia de quilómetros, não é? Meia dúzia, mas era muito longe, não é? De facto, essas pessoas não são sequer conscientes das dificuldades que um dirigente de um clube deste género tem que lidar. Depois da própria sensibilidade do município, porque às vezes não chega a dar o dinheiro, não é? E eu passei por municípios diferentes e trabalhei, tive a oportunidade de conhecer municípios diferentes. Pronto, e aqui o que se trata muitas vezes é do carinho, é do apoio, é de estar do outro lado do telefone, e eu, ninguém me encomendou este agradecimento, mas eu sinto realmente, de facto, da autarquia que há um cuidado especial com os clubes daqui, não é? E enfim, tenho o prazer de conhecer o vereador do desporto e parece uma pessoa super acessível e super atenciosa e que está realmente por cima daquilo que é... Até porque foi um homem que ligado ao desporto, foi atleta e tudo, claro. E portanto tem essa vertente como maior. E o facto de termos cá uma taça como essa é revelador disso, quer dizer, há um esforço, claro que é um retorno, claro que é um retorno muito grande para a autarquia, mas o esforço de trazer realmente essa taça para aqui acho que é de louvar também. E pronto, e de resto também o facto da minha vizinha me deixar lá uns saquinhos com agriões também é extraordinário, quer dizer, o que é que eu posso dizer? Se a autarquia é espetacular, se o clube é espetacular e se a minha vizinha me deixa lá ainda uns saquinhos com... E depois perder os jogos todos, que eu... É curioso que no início toda a gente me diz: tu és o treinador de Sampaense, é para subir, este ano é para a liga, vamos subir para a liga e tal. Depois quando se começa a perder eu pensei: não posso ir ao supermercado, estou tramado, as pessoas vão começar a olhar para mim de lado, isto vai correr mal, mas não. E depois quando começamos a ganhar já era tudo: este fim de semana vamos ganhar outra vez, portanto, as pessoas são é um sítio ótimo para viver. É uma grande proximidade com as escolas. O agrupamento de escolas também também gosto muito da escola onde estou a trabalhar. A direção é ótima, a escola é ótima, as condições não são as melhores, mas enfim, acho que também a escola vai sofrer melhoramentos, penso eu, em breve, ou alguns, pelo menos um restyling, digamos assim, mas estou muito contente por estar cá, e eu digo sempre a toda a gente que vou estar aqui 10 anos, por isso. Sim, sim, sim. Olha, pronto, aproveitando as palavras do Rui, não queria também terminar sem falar uma coisa, que eu já tenho falado nisto muitas vezes, e aos próprios também já o referi várias vezes, mas acho que é comum, e aquilo que vou dizer não é exclusivo de Sampaense. E não digo isto em tom de bajulação, mas é a constatação de um facto, e aproveitando aquilo que disse o professor Rui Alves, de facto há que reconhecer o trabalho do município de Oliveira do Hospital em termos da formação e em termos do apoio que dá a todo o desporto federado, quer em termos de formação, quer em termos de séniores, porque de facto se não fosse esse apoio não havia desporto nem tantos praticantes. Nem tantos praticantes, nem tantas modalidades, nem, e se calhar não havia desporto. Eu dou o exemplo, costumo dar o exemplo, por exemplo, olhando ali para os clubes de Coimbra, que os pais pagam 30 euros, para cima de 30 euros por mês, para ter o filho a praticar basquetebol em qualquer dos clubes da cidade. E para além disso asseguram todos os transportes. E, portanto, eu, se nós aqui pedíssemos isso aos pais... Eu só tinha o primeiro mês. Só tinha, acho que é isso. E, portanto, deixava de ter miúdos. E a questão é essa, portanto, para termos desporto de qualidade e para conseguirmos ter esta oferta para os jovens, como eu já disse, que acho que é importantíssimo para o desenvolvimento dos mesmos, e, portanto, para termos isso, este apoio da Câmara é fundamental e, em termos de séniores, é também essencial. Sem esses apoios, não conseguiu. O Sapaiense, pelo menos, não conseguiria. Sim, senhora. Estamos, então, falados nesta edição de hoje, à conversa com Nuno Marques e Rui Alves, sobre o Sapaiense, uma época que não correu da melhor maneira. Agradeço aos dois estarem aqui e, naturalmente, a Boa Nova vai continuar a acompanhar este... Vai acabar bem, atenção. É isso, o que interessa, costuma dizer, o que interessa é como acaba, não é como começa. Pois, isso é um facto, é mesmo isso, bem, é importante. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, e certamente iremos falar noutras ocasiões. Obrigado aos dois. Obrigado.